ABC da putaria, vou te ensinar, não se esquece. ABC da putaria, vou te ensinar, não se esquece. A agacha, B cê beija, C cê chupa, D cê desce. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, mão no joelho e desce. Vira o bumbum e desce. Não para não, não para não, desce. É isso, a vida. Desce, mantém. Desce, desce, isso. Segurou? A agacha, B cê beija, C cê chupa, D cê desce. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Tudo de pai, pai, e tudo da mãe. Não para não, não para não. Desce, isso, mão do joelho e desce. Desce, a Game J Produções. Desce, desce. Desce, desce. Segurou? André Cedeiros, o Moral de Ibicoara.